Essa é a hora que quando alguém atravessa dias difíceis, ou quando você está entendendo algo de Deus e ninguém está entendendo e as pessoas não te compreendem. Então é a hora de dar o louvor para o Senhor. Vamos chamar o louvor do tempo de crise. Esse louvor, eu tenho certeza absoluta, que esse é um louvor que encontra, alcança mais ainda o coração de Deus. Porque Deus vê que na nossa humanidade estamos numa tribulação, mas a fé nos coloca em relacionamento com Deus, ela vai além daquilo que é o natural, ela vai para o sobrenatural. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra de Deus lá em Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26. Versículo 3 e 4. Isaías 26, 3 e 4. Ali diz assim: Tu, Senhor, conservas em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém, irmãos? Vejam, Senhor, o Senhor conserva em perfeita paz. Se existe uma paz perfeita, então também tem uma paz imperfeita ou incompleta. E tem a ausência total de paz. Mas o assunto que eu vou trabalhar e pregar nessa noite com os irmãos não é sobre paz e os graus da paz, perfeita, média ou zero. O que eu quero falar com vocês nessa noite, irmãos, é sobre trocas que as pessoas fazem. As trocas no sentido de que elas trocam o andar com Deus por outras coisas da vida. E eu quero lembrar a vocês que quando uma pessoa, ela se afasta de Deus ou esfria com Deus, a primeira coisa que ela perde, sabe o que é? A paz. A primeira coisa. Às vezes você pode estar conversando com alguém e você sentiu que colocou uma palavra errada, uma palavra que acabou sendo agressiva ou uma palavra que machucou. E o Espírito Santo vem a você. E logo você percebe que a paz não está legal. E aí o Espírito Santo diz, precisas fazer um conserto. Mas aquele que confia no Senhor, aquele que anda em Deus em qualquer época, em dias fáceis, em dias difíceis, essa pessoa é conservada em perfeita paz, porque o propósito dela, aquilo que ela sabe ser certo diante de Deus, ela se mantém firme. Sabe qual foi a primeira pessoa que perdeu a paz no mundo inteiro? Está escrito na Bíblia. Foi uma mulher que perdeu a paz, Eva. E ela perde a paz porque se desviou de Deus e depois o seu marido também se desviou. Essa mulher perdeu a paz, sabe por quê? Alguém diz, porque ela abandonou o Senhor, mas antes de abandonar o Senhor, ela deu ouvidos à serpente. Quantas vezes nós ouvimos algo que vem do diabo e a gente dá ouvidos para aquilo? Uma vez dando ouvidos, esse algo avança, avança, e pode uma pessoa sim, por causa disso, abandonar o Senhor e se desviar. Ou vem uma pessoa para você e começa a falar, você diz, eu estou numa dificuldade. Ou eu estou numa doença, e esse alguém vem e diz para ti, eu tenho um parente que morreu dessa doença. Mas bem da minha doença. A paz, você de repente estava tentando ter um pouco de fé no seu coração para enfrentar esse momento difícil, e alguém vem e pisa em cima da sua fé que ainda restava. E a paz vai embora, e a paz indo embora, entram outros sentimentos, principalmente o medo. Ele vem. A mulher, a Eva, ela deixou o Senhor, deu ouvidos ao Satanás. Depois ela continua avançando, ela viu que era algo agradável. A árvore do bem e do mal, não tinha nada que chegar perto daquela árvore. Ela viu que era agradável aos olhos. E ela vai avançando no distanciamento do Senhor. ela tinha um propósito, que devia ter um propósito de ficar firme em Deus, e se afastou completamente do Senhor. Teve um homem que trocou Deus, diz na palavra, tem um homem que trocou Deus por um prato de comida. Você lembra desse homem? Chamado? Lembra dele? Esaú. Ele chega louco de fome em casa. E ele era o filho mais velho daquela casa. Então o filho mais velho tinha direitos especiais, tinha uma bênção que o pai dava para o filho mais velho. E ele lá pelas tantas chega louco de fome e o irmão mais novo tinha uma comida pronta. Uma lentilha, um cozinhado. E aquele homem chega desesperado e o irmão também espertalhão diz: olha, eu te dou a comida, mas se tu me transfere o direito de filho mais velho, tu me transfere as bênçãos que tu vai ganhar do nosso pai, as bênçãos que vai ganhar de Deus, passa para mim. Passo, e ele diz assim: de que me vale a bênção se eu morro de fome? Você já viu alguém trocar Deus por causa do estômago? Ah, talvez já viu. Alguém trocar Deus porque valorizou mais um algo físico. Pois esse homem abandonou o Senhor. Depois diz lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, que ele tentou se arrepender, mas não conseguiu mais. Ele transferiu algo que, vamos dizer, era proibido transferir. Ele transgrediu. Ele diz: eu quero viver agora, o futuro não me interessa. No futuro a gente vê o que vai dar, eu quero agora. E ele realmente ganhou aquele prato de comida. Mas perdeu a presença de Deus na vida dele. Quando a gente faz uma troca, e aqui estamos falando hoje de troca de prioridades. Quando se faz uma troca, envolve duas pessoas. E numa troca, cada um dá alguma coisa para o outro. Não é assim? Não é uma doação, é uma troca. Esse homem fez uma troca, ele ganhou um prato de comida. Mas ele deu o direito de ser abençoado. Abriu mão de algo que não poderia abrir mão. O propósito dele, por causa de um prato de lentilhas, o propósito dele que devia ser servir a Deus, andar com Deus, ele não foi firme, foi um propósito que estava flexível. Sabe que na vida tem coisas que você pode e deve ser flexível. Você sabia? Mas tem coisas que você não pode arredar um milímetro sequer. Vamos pegar um exemplo. Se você quiser: ah, pastor, eu gostaria que essa cadeira não estivesse aqui, mas estivesse lá no último lugar. Não tem problema. Isso é uma coisa completamente secundária, o lugar de uma cadeira. Ou se na sua casa alguém quer pintar uma parede de branco, de vermelho, de preto, de roxo, tudo bem, isso aí não pode dividir uma família. Mas tem coisas que nós não podemos abrir mão. Se, por exemplo, na casa do Senhor, alguém diz: bom, pastor, eu acho que todas as coisas são válidas em termos de conduta financeira, em termos de conduta sexual, todos os comportamentos são válidos. Não. A palavra de Deus tem ensino sobre isso. Então, aí, não tem flexibilidade. Aí, você tem que manter a palavra de Deus. O Esaú, ele abandona algo do Senhor, e veja, o Senhor conserva em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. O propósito dele não foi firme. Eu lembro a vocês um homem chamado Arão, irmão de Moisés. Moisés tinha subido a montanha para orar e ficou lá 40 dias. Recebeu então os 10 mandamentos, recebeu como deveria ser a construção do tabernáculo. E enquanto ele está lá, esses 40 dias, as pessoas disseram: ah, esse tal Moisés está demorando muito. Chegaram ao irmão de Moisés e diz: nós nem sabemos se esse teu irmão vai voltar. Faz o seguinte, faz um bezerro de ouro para nós. E as pessoas começaram a tirar então pulseiras, argolas, colares, brincos, começaram a tirar e deram tudo isso para o Arão. Diz: faz para nós, Arão. E o Arão fez. Quem era o Arão? Irmão do Moisés. Trocou Deus. É verdade, ele estava recém conhecendo quem era Deus. Mas já sabiam que Deus tinha feito aqueles milagres maravilhosos de abrir o mar. E esse homem faz um objeto e troca o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, o Deus que abre mar, por um boizinho de ouro. E aí as pessoas dizendo: foi esse boi, foi esse bezerro que nos tirou do Egito. Olha o tamanho da loucura. Eles não tinham ainda um propósito firme no coração deles. Eles tinham começado a conhecer Deus, mas não o suficiente para esperar 40 dias. Eram pessoas, de novo você está vendo aqui, aquelas pessoas imediatistas. Eu quero as coisas para agora. Por que que o Esaú entregou o direito e a bênção? Porque ele queria comer aquele prato agora. Por que que o Arão acabou construindo um bezerro de ouro para adoração? Porque as pessoas queriam um Deus, entre aspas, para agora. Deus, se tu não fizeres agora, estou largando tudo. Essa era a mentalidade. Sabe, quando a gente tem uma mentalidade muito para o agora, nós corremos um risco seríssimo de trocar o Senhor por outros deuses e outras coisas. Você sabia? Você sabia que muitas vezes a Bíblia diz que os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, a fé. Tem um lado da nossa fé que tem essa dimensão do esperar. Você sabe esperar um pouquinho? Ou tudo é imediato? Sabe que andar com o Senhor não é um jogo de loterias? Vamos ver se dá certo. Andar com o Senhor, alguém disse que não é como botar moedas numa dessas máquinas de caça-níqueis, que é até proibido isso, e aí vamos fazer para ver se dá certo. Ou o pessoal viciado em jogo, andar com o Senhor não é bingo. Andar com o Senhor é algo seguro. É algo seguro, não é um sorteio onde uns acertam e outros não acertam. É só manter aquilo que tu conhece da palavra de Deus, mantenha firme. Não ceda aquilo que é a verdade. Ainda que alguém te pressione, ainda que alguém te convide, ainda que alguém possa debochar da tua fé, permaneça. Os que permanecem, até a palavra de Deus diz que os que permanecerem até o final, serão salvos. Diz lá em Apocalipse que era um tempo de tribulação para a igreja, cristãos eram mortos todos os dias. Seja fiel até quando? Até a morte. E receberás a coroa da vida. A coroa de vencedor vai nos ser dada, nós mantendo o nosso propósito firme até o fim. Lá no profeta Jeremias estava assim, embasbacado, apavorado que as pessoas dos seus dias estavam fazendo. E no capítulo 2 ele pergunta: acaso alguma nação já trocou os seus deuses? O profeta pergunta. Porque Israel fez a loucura de trocar Deus por deuses. As pessoas que tinham deuses não trocavam pelo Deus verdadeiro. Você já viu alguém trocar de Deus? Acho que todos nós trocamos, né? Deixamos os ídolos e viemos para o Deus verdadeiro. Então você trocou para melhor. Só que Israel fez a loucura de trocar para pior. Aí o profeta Jeremias chorava, pregava. Eles trocaram a beleza de Deus, a glória de Deus, por deuses imundos, deuses que exigiam sacrifício de criancinha, deuses que faziam loucuras lá nos dias do Antigo Testamento. Você lembra um homem que trocou também a glória de Deus? Um homem que fez uma péssima troca. Ele era um homem forte, talvez um dos homens mais fortes da Bíblia, que Deus usou tremendamente, e ao mesmo tempo um dos homens mais fracos da Bíblia. Era Sansão. Ele não tinha firmeza na fé dele. Era uma fé completamente oscilante. Ora estava lá em cima, ora estava lá embaixo. Obrigado, meu amor. Era uma fé cheia de altos e baixos. E às vezes as pessoas dizem assim: ah, pastor, eu tenho altos e baixos. Quando alguém diz tenho altos e baixos, sabe o que eu entendo? Que ela está me dizendo que tem, na verdade, é mais baixos. Ninguém de nós tem na mesma proporção, lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. Não, normalmente a gente está dizendo, eu estou lá embaixo, de vez em quando dou um piquezinho acima e volto para baixo e permaneço baixo, baixo, baixo. De repente pego um culto, pego uma graça de Deus especial, dá um pulo, fica todo eufórico, enche o coração de fé. No dia seguinte, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Então, não é bem assim aquele gráfico, como se fosse o do eletrocardiograma. Eu acho que é um gráfico da maioria das pessoas. Ele está lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Dá uma puladinha lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Dá uma puladinha e assim vai. Meus irmãos, veja o que diz a palavra. O Senhor conservará em perfeita paz. Quem? Aqueles que têm um propósito firme. Aqueles que não abrem mão daquilo que é verdade. Custe o que custar. As pessoas, algumas às vezes, não debocham da sua fé. Debocham. Se você é um crente verdadeiro, vai encontrar oposição. Às vezes a oposição é até no meio da família. O que, que vamos fazer? Entre a família e Deus, fico com Deus. Jesus chegou a dizer, se nós não amar mais do que amamos nossos filhos, nossa esposa, nosso esposo, pai, mãe, e bens, se nós não amar mais o Senhor, meus irmãos, então alguém outro ocupou o lugar que é do Senhor. O primeiro, Deus é o primeiro. Isso é um propósito firme. Você casaria com um moço ou uma moça que tu perguntava assim, tu me amas? Num dia disse, eu te amo, tu é a mulher da minha vida, por ti eu faço tudo. No dia seguinte você pergunta, tu me ama? Sabe, eu estou com umas dúvidas aí. Sabe aqueles namorados cheios de dúvida? Você tem alguém? Ó, manda se decidir logo, tá, moça? Eu te decido, eu estou fora. Não. Nós precisamos ver nos outros, no caso de um relacionamento, fidelidade. Tu precisa ver aquele nível de entrega que não há mais ninguém concorrendo contigo. É assim, moço, ou não é? Tu exige isso do moço? Claro que exige. Homens, mulheres, vocês não exigem isso um do outro, do cônjuge? É claro que exigimos. Agora, que segurança alguém teria, né? Um dia te ama, outro dia já não sabe mais se quer. Ah, não, manda-se decidir logo, tá? E se ficar enrolando a moça namorando 10 anos, não casa com ele. Não casa, se alguém quiser namorar 10 anos, está enrolando. Já estou dizendo aqui, você sabia? Pode ser que alguém fique rindo, mas pensa, quem namorou 10 anos só enrolou. E depois não casa, sabia? Eu não conheço nenhum caso que namorou tanto, tanto e casou. Nenhum, todos largaram ela ou ele. Todos. Eu vejo muitos balançando a cabeça aqui, concordando comigo. Porque o propósito, sabe por que a pessoa enrolou, enrolou, enrolou? Porque não tinha certeza. Ou era sem vergonha, falando o português bem claro. Mas pode ser que a pessoa não tinha certeza, não tinha certeza, não tinha certeza. O propósito, aquela certeza do amor para com o outro, nunca esteve no coração da pessoa. A insegurança sempre era maior. A dúvida era maior. Inclusive Deus precisa ver em nós certeza. Tudo que nós precisamos ver uns nos outros, inclusive amizades, irmandade em Cristo, tudo que nós precisamos ver nos outros, Deus quer ver em nós também. Esse nível de compromisso, nível de fidelidade, nível de andar juntos. Ah, Deus quer ver em nós para com Ele também. Mas esse homem que era o super forte, o super homem do Antigo Testamento, estão lembrados dele? Um homem que arrancava portões de cidades. Um homem que matava leões. O homem era uma máquina de fazer defunto. Quando ele ia para a guerra, um homem só, ele só, numa feita, venceu 1000 homens. Era uma máquina de fazer defunto, né? esse homem se achou muito poderoso. Penso eu que ele se achava semideus. E um dia ele conheceu uma mulher estrangeira, uma mulher pagã, que não amava a Deus, e ele chegou em casa e disse para o pai dele e para a mãe dele, pai, mãe, as três primeiras palavras que ele usou, primeira vez que é citado ele falando na Bíblia, vi uma mulher. O Sansão trocou tudo que ele sabia de Deus. Foi criado, se fosse hoje, a gente já foi criado na igreja. Foi criado numa casa cristã. Esse homem foi criado com pais tementes a Deus. E um dia ele viu uma mulher e disse, estou largando tudo. E o pai e a mãe disseram, não, não faz isso, meu filho. Se vocês querem ou não querem, eu estou indo me casar com ela. Largou Deus. O propósito dele não era firme. Mas como ele teve uma queda momentânea? Eu poderia perguntar, Esaú, a mesma coisa, teve uma queda momentânea? Não. Arão teve uma queda? Não. Só foi revelado o que já estava crescendo no coração deles. Você acha que Sansão, quando viu aquela moça estrangeira, mulher ímpia, você acha que ele já não ficava olhando para as mulheres com intenção impura antes? Sabiam? Quando um homem cai em adultério, será que foi um tropeço momentâneo daquele momento? O coração já vinha estragando e estragado. Aquilo lá só revelou. Lá é a, como dizemos, a ponta do iceberg. É o que aparece. Porque por dentro já estava tudo corrompido. Pois aqui está Sansão, um homem que Deus usava tremendamente. Um homem que a Bíblia diz que o Espírito Santo vinha sobre ele. E ele ficava com uma força física tremenda que ninguém podia resistir-lhe. Mas ele, quando via mulheres, caía. Você já viu então o que eu estou falando aqui? Eva deu conversa para o diabo. Irmão, se vem alguém com conversa mole para ti, sai fora logo. Não fica do lado de pessoas que são mensageiros de Satanás. Não fica perto dessas pessoas, elas te atrapalham, põem a tua vida espiritual em risco. Depois nós vimos aqui o Jacó. Troca o Senhor por comida. O Arão troca o Senhor por um bezerro de ouro. Nós vamos vendo essas coisas. O Sansão troca agora o Senhor por uma mulher. E o Judas trocou o Senhor por quê? Por dinheiro. Eu peguei alguns casos para mostrar. Vocês acham que o Judas também caiu de repente? Que o pessoal lá dos religiosos daquele tempo chegaram e disseram, Judas, nós te damos 30 moedas de prata. Ou será que ele já não vinha maquinando, pensando, como é que eu vou ganhar um dinheiro extra? Sabe o que a Bíblia diz sobre ele? Ele era ladrão. Ele administrava a bolsa, a caixa de ofertas do grupo de Jesus. E ele já vinha roubando a tempo. O Senhor não sabia? Sabia. Mas se o Senhor chegasse e dissesse, Judas, cai fora do nosso meio. Só o Senhor sabia. Porque ele sabia tudo. Os outros 11 iam dizer, sabe o quê? Jesus, que injustiça é essa? Lembra uma vez quando uma mulher derramou um perfume caríssimo sobre a vida de Jesus, sobre o corpo de Jesus? E aí o Judas pegou e disse, mas que desperdício, esse dinheiro poderíamos dar para os pobres. Mentiroso, ele queria que a bolsa ficasse cheia. E ele pegaria mais para si. Os outros todos pensavam, ou o que viam no discurso. O Judas, um bom homem. Um homem que pensa nos pobres, um homem misericordioso, isso é que ele transferia, demonstrava para fora. Mas Jesus conhecia o coração dele. aquele coração ainda seria revelado. E foi. Trocou o Senhor. Ah, mas Deus nunca mudou o propósito dele conosco. Nós, e hoje é uma palavra para ajudar o nosso coração a cada vez mais se firmar, nós corremos esses riscos. Todos nós. Talvez tem coisas que eu nem citei que nos sejam tentadoras. E você percebe isso aqui é perigo, se eu avançar, caio. Sabe o que a Bíblia diz sobre imoralidade? Fuja. Fuja. Se alguém, ai pastor, eu sou tentado quando passo na frente de uma banca de revistas a parar ali e a olhar aquelas revistas de pornografia. Então não passe, fuja. Pastor, eu tenho problema que eu quando mexo no meu computador, eu tenho que entrar em algum site sujo. Então não entre. Ah, pastor, eu quando vou num lugar, eu vejo mulheres bonitas e eu tenho que olhar detalhadamente para elas. Então não olhe. Porque essas coisas estão pondo em risco a sua vida. Não troque o Senhor. Não troque o Senhor por nada. Por nada. Deus conservará em perfeita paz. Quem? Aqueles cujo propósito é firme. Pessoas que não trocam o Senhor. Pessoas que sabem o que querem. Pessoas que sabem onde querem chegar. Eu quero chegar no céu, e você? Eu quero chegar lá e tudo que pode botar em risco isso, eu tenho que tirar do meu caminho. Ou nem me aproximar. E enquanto eu não chego no céu, sabe o que eu quero fazer? Eu quero que o meu Senhor seja glorificado através da minha vida e da minha conduta. Deus não mudou de planos, os seres humanos enfraqueceram no propósito. Sabe o que diz a palavra de Deus? Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Que o Senhor Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, assumiu a cruz. O Senhor fez uma troca. Mas uma troca que era na verdade uma troca de resgate. Pagando algo que ele não fez para resgatar nós que nos afastamos. O Senhor não precisava, o Senhor estava confortavelmente e diz ali com alegria, mas ele deixa a alegria de lado e assume a cruz. Que troca, mas era uma troca por causa do amor que ele tem por nós. Ah, que troca bendita e que por outro lado, que troca maldita a que Eva, Adão fizeram. Arão, Sansão, Judas, Jacó, Esaú. Que troca. Mas o Senhor, para poder nos alcançar, teve que descer aonde estava o ser humano. No lodo. Na miséria. Como é que o Senhor ia nos buscar de lá, se Ele próprio não fosse lá? Ele foi lá e buscou. Diz lá em Tiago capítulo 1, que as pessoas de ânimo dobre, ânimo duplo, ora pensam uma coisa, ora pensam outra, ora creem, ora já não creem, essas pessoas jamais alcançarão alguma coisa, jamais. Portanto, se você muitas vezes tem as suas lutas, mas lute para vencer. Nós nunca podemos entrar numa batalha. São muitas batalhas mentais também. Não entre para perder. Aí você vai ter que se firmar e pegar a palavra de Deus e ler, ler, ler, orar. Congregar para fortalecer a tua fé. Porque senão não tem chance de vencer. Tem tanta luta nessa vida. Tem tanta dificuldade. Tem tantas tentações. Que se você não está forte, você perde essa batalha. Mas enquanto nós estamos andando com o Senhor, aquele versículo que foi feito à abertura do culto, que o Senhor nos colocou nesse mundo também como luzes, Para nós a luz não está debaixo de um caixote, sufocada, mas a nossa luz é para brilhar. Para que as pessoas vejam as nossas atitudes, as nossas obras e façam o quê? E glorifiquem o Pai que está no céu. Sabe que você vai descobrir se o teu propósito, a tua vida, o teu andamento espiritual está firme. Se as outras pessoas olharem para você e derem glória para Deus. Dizer, Deus, eu quero ser igual àquele homem. Deus, eu quero ser igual àquela mulher. Deus, eu quero ser igual àquele jovem que anda contigo. Quando nós começamos a inspirar os outros a copiarem o nosso modelo. E eles darem a glória para Deus. Então você está com um propósito firme. Você gosta daquelas pessoas que parece que vão. E de repente recuam. Em tudo na vida. Acho que você não gosta, né? Parece que vai. Tem pessoas que às vezes começam na igreja, a milhão. Agora descobriram a roda. Descobriram Deus, descobriram tudo. Aquilo. Daqui uma semana, voltam para a vida que tinham anteriormente. Isso não faz bem. Não faz bem para a tua fé. Porque tu vai começar a te frustrar contigo mesmo. A decepção que você vai gerando contra si próprio vai matando a sua fé. Diz lá em Efésios capítulo 1, que Deus nos criou para o louvor do nome dele. Eva, Esaú, Arão, Sansão, Judas, tudo pessoas que andaram muito perto do Senhor por um tempo e enfraqueceram no propósito de ir até o fim. Outro dia eu estava conversando com pessoas que conheciam a minha infância, minha adolescência, com pessoas que conheceram e me conheceram quando me converti, e nós começamos a recapitular, a pensar, quantos se converteram na época que a gente se converteu? Te lembra, Tânia? Muitos jovens, Deus fez algo grande lá na nossa cidade, muitos jovens da nossa idade se converteram, todos juntos. Daqueles, quantos estão de pé depois de 30 anos? Um ou dois, né? Um ou dois estão de pé. Muitos começaram com o Senhor e foram ficando pelo meio do caminho. Caindo, foram ficando. Eles perderam essa paz perfeita. Por quê? Trocaram o Senhor por alguma outra coisa. E perderam. Eles não tinham um firme propósito de glorificar a Deus até o fim. E hoje à noite eu gostaria que você pudesse, você que já anda com o Senhor há anos ou recentemente, ou começando hoje à noite, Senhor, eu quero que a minha vida honre a Ti, Senhor. Mas não é só um querer mental, é um querer que vai se mostrar em atitudes. E conforme você vai firmando e crescendo nesse propósito de servir a Deus, de amar a Deus, de honrar a Deus, sabe o que vai haver dentro de ti? Perfeita paz. Perfeita paz. Vai vir sobre o teu coração. Quantos desviados você conhece? Oh, infelizmente, conhecemos muitos. Quantos se converteram nos dias que você se converteu? Começaram num grupo como você começou, começaram aqui na igreja como você começou. E muitos foram ficando pelo meio do caminho. Mas nós não estamos falando deles hoje, nós estamos falando de nós. De teu propósito, teu coração está determinado em servir e andar com o Senhor. Faz isso. Pensamentos firmes, planos firmes, propósitos firmes. Deus está falando contigo hoje à noite. Às vezes a nossa fé começa a entrar numa rotina. Oh, parece que não tem muita graça mais. Perdeu aquele brilho dos primeiros dias. Sabe, aí é algo muito perigoso. Mesma coisa é um casamento. Começa a rotina, rotina, começa a matar o casamento. Está abrindo uma porta para o adultério. Quando a tua fé não está legal, ela está ali, só dá para o gasto. Você vai se arrastando. O propósito não está mais firme. Sabe qual é o perigo? Você trocar o Senhor por um prato de lentilhas. Alguém te oferece, o que adianta ser cristão? Eu vou seguir fazendo isso aí que os outros estão fazendo. Alguém te oferece 30 moedas e você pega. Alguém te oferece, vamos construir um bezerro? Vamos. Alguma coisa que desvia a tua fé do Senhor. Se apresenta uma mulher, se apresenta um homem vistoso ou vistosa, você é por aqui que eu vou, largando o Senhor. Não, não, não, não faça isso. Fique com o seu propósito firme. Às vezes a gente pergunta para os irmãos, como é que está a tua fé? Ah, mais ou menos. Mais ou menos não dá. Não dá. Como é que está indo? Estou indo um pouco para o céu, um pouco para o inferno. É mais ou menos isso, né? É ou não é? Não, meus irmãos, propósito firme. Haverá luta? Sim. Haverá oposição? Sim. Mas o propósito é firme. Quando Jesus estava numa tremenda crise, o diabo se levantou com todo o inferno contra o Senhor. Era possível, tinha a chance, se Jesus quisesse, se livrar da cruz, fugir da cruz naquela noite. Sabe o que, que ele disse? Foi precisamente para esta hora que eu vim. Sabe, tem coisas na tua vida que ninguém vai poder passar no teu lugar. Tem coisas que você vai ter que enfrentar. Lutas, crises, de repente uma doença. Coisas que ninguém vai poder assumir o teu lugar. Eu já vi mães dizerem, ah, se eu pudesse entrar no lugar do meu filhinho, da minha filhinha, eu ficaria doente. É assim o pensamento de mãe? É. Mas mãe, não vai dar para sofrer pelo teu filhinho. Tem coisas que eles terão que passar. Quando um filho nosso tem uma prova difícil, um concurso difícil, e você, pai, mãe, tem muito mais cultura, muito mais condições de fazer. Ai, se eu pudesse fazer pelo meu filho. Não, eles terão que fazer. Vocês pensam assim, né, mães? Eu sei que vocês pensam. É o coração de mãe. Mas eles terão que passar por isso. Assim, Deus, quando tem algo que é para ti, é para ti, para ti, é para ti, para ti, é para ti. E ali, cada um de nós tem que aprender a estar com um propósito firme. Eu gosto muito daquela palavra que os amigos de Daniel disseram para o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor mandou construir uma estátua de 30 metros de altura, toda em ouro. Chamou todo o império dele, que era algo fantástico. Vieram os prefeitos, governadores, veio todo mundo, vereador, e fizeram um mega show para a inauguração da estátua. E diz, quando a banda tocar, todo mundo se ajoelha e adora. E os três amigos de Daniel, Mesaque, Abednego e Sadraque, os três se combinaram. Nós não vamos se ajoelhar para esse negócio aí, não. E a banda tocou. Todo mundo se ajoelhou. E os três ficaram de pé. O pessoal sabia que eles não iam se ajoelhar, vocês sabiam? Conheciam que eram crentes. Eu acho que os que se ajoelharam, mas olhando para eles. E dizendo assim, esses caras são loucos. Eles tinham um propósito firme. Esses caras são loucos, o que custa? Só dá uma ajoelhadinha. Estão livres. Deu aquele constrangimento. Sabe quando alguém sai na contramão e dá o constrangimento geral? A banda parou, o imperador Nabucodonosor pegou a palavra e disse, Eu não sei como é que ele disse, né? Mas eu acho que não foi com essa voz que eu estou dizendo aqui. Enfrentaram o rei do universo naqueles dias, o rei do mundo. E aquele homem deve ter dito: olha, vocês são muito petulantes. Vocês sabem que eu posso fazer picadinho de vocês, né? Sabe que eu posso jogar vocês naquela fornalha? Eles conheciam bem, trabalhavam lá. Mas como vocês sempre me serviram até hoje lá no palácio, eu vou ser misericordioso com vocês. Eu vou ser bom com vocês. Ele deve ter chegado no ouvido deles: eu vou pedir para a banda tocar de novo. Deu para ouvir lá em cima? Deu para ouvir lá? Eu vou pedir para a banda tocar de novo. Quando a orquestra tocar, por favor, se ajoelhem, senão eu vou usar todo o meu poder para acabar com vocês. Banda! Aí ele deve ter dado um sorriso, achando que aqueles moços iam se dobrar. Toca! Tocou a banda. Todo mundo ajoelhado. A estátua, essa hora, todo mundo esqueceu dela, né? Parece que não existia mais estátua. E era de ouro, 30 metros de altura. Parece que não existia mais estátua. Todo mundo olhando. Toca a banda, aqueles três moços ficam de pé. Guardas, venham! Bom, aí o rei foi à loucura. Amarrem esses rebeldes. Amarraram eles, mas eles disseram: sabe, rei, nós temos um Deus, o Deus de Israel. E se Ele quiser nos salvar, Ele nos salva. E se Ele não quiser nos salvar, nós vamos morrer. Mas vamos continuar fiéis. E jogaram aqueles moços no fogo. Os que jogaram eles morreram queimados, porque tinham chegado tão perto do fogo. E aí vem a glória de Deus, que lá tinha quatro seres dentro do fogo e só foram jogados três homens. Lá dentro estava Deus no meio do fogo. Você sabe que Deus não se queima. Deus vai contigo, irmão. E ainda que tivermos que ir em algum lugar, o Senhor vai conosco. E se tivermos que sofrer, apenas sofremos. Mas nós não podemos trocar o Senhor por lentilhas, por moedas. Não podemos trocar o Senhor por mulher, por homem, por agrados, por recompensas. Nós não podemos trocar o Senhor. Caso troquemos, perdemos tudo. Tudo. Eu quero te ajudar e te pedir, ao pregar para ti, estou pregando para mim também, para o nosso coração ficar firme. Firme. Naquilo que não dá para ser flexível, não seja. Nas coisas secundárias, é aquilo que eu disse, pode ser flexível à vontade. Mas nas essenciais, naquilo que é verdade, naquilo que é bíblico, não arrede. Porque Deus vai te honrar. Ele vai te honrar. Ele é Deus. Ele é Deus. Às vezes as pessoas falam: mas pastor, e se eu perder o emprego? Eu só sei que Ele é Deus. E se minha família me deixar, eu só sei que Ele é Deus. Quantos aqui são os únicos convertidos na família? Ou foram há um tempo atrás, porque depois que você se converteu, passou aquele período de crítica e deboche, e mais um se converteu. E mais um se converteu. E mais um se converteu. Sabe por quê? Porque eles viram que o teu propósito era firme. Mas se você fosse, como dizem no popular, Maria vai com as outras, ninguém ia te seguir. A tua fé vai honrar a Deus e vai juntar seguidores. Seguidores. Elas vão glorificar a Deus ao verem as tuas boas obras. Ah, vão. Vamos ficar de pé e orar, irmãos? Amém, Deus. eu gostaria que você mesmo dissesse alguma coisa a Deus. Você orasse, te dá um tempo particular entre você e o Senhor. Se alguém tem cedido a pressões, às vezes são pressões carnais que vêm de dentro de ti. Pede misericórdia para o Senhor e firma o propósito. Se alguém tem cedido a pressões diabólicas, enfrenta o diabo. É o que a Bíblia diz. Corra com ele. De tua volta. Todos somos tentados. Uns mais, outros menos. Quando estamos diante de pressão. Alguns são tentados porque estão indo muito bem, como Sansão ia muito bem. São tentados por homens, por mulheres. Outros são tentados por vícios, como Judas. Outros são tentados por dinheiro. Tudo isso que aconteceu, que eu citei, estas pessoas foram pessoas que andaram perto de Deus uma época. Muitas vezes somos tentados a construir os nossos bezerrinhos pessoais, que queremos adorá-los. Outra vez somos tentados pelo imediatismo. Tudo tem que ser para agora. Descanse em Deus, deixe Deus trabalhar em teu favor. Não troque a prioridade da tua vida. O custo é muito alto. Eva nunca mais se levantou. Perdeu o paraíso. Esaú perdeu a salvação. Sansão acabou cego, trabalhando que nem animal. Judas se matou. Arão fez aquela loucura, mas voltou atrás. Esse deu tempo de voltar atrás. Eu quero te pedir que você possa hoje à noite dizer para Deus: Deus, eu não quero me desviar. Você pode dizer isso para Deus? Eu não quero morrer no meio do caminho. Eu não quero, Senhor, ora te desagradar e ora te agradar. Eu não quero uma hora estar cheio de fé e outro dia já cheio de dúvidas. Eu não quero viver mentira e verdade dentro do meu coração. Não, Deus. O Senhor tem me chamado para ser um homem e uma mulher firme, que não se deixa levar por sentimentos interiores, por ofensas exteriores. Não, Deus. Levantem todos aqui um coração inabalável. Faz isso, Senhor. Claro, naquilo que compete ao Senhor. Porque tem coisas que compete a nós de te buscarmos e firmarmos dia a dia, Senhor. Pensamentos firmes, um andar firme e planos firmes. Nos ajuda, Senhor. É claro, Deus, todo mundo passa por tentações. Até o Senhor Jesus teve que enfrentar tentações. Quando o maligno vinha lhe fazer propostas para derrubá-lo. Senhor mesmo disse, outro dia nós pregamos aqui, que no mundo nós passaríamos por aflições, mas devíamos manter a nossa fé alta, porque o Senhor venceu o mundo. Ajuda nós a vencer o mundo, Senhor. Você pode pedir, me ajuda, Senhor, a vencer o mundo. Me ajuda a vencer o mundo, Senhor. Me ajuda, Senhor, a vencer a minha carne, a velha natureza, que sempre de novo quer se levantar. Me ajuda, Senhor, a vencer o diabo. Me ajuda a vencer a sociedade aí fora, que quer me arrastar para o meio dela com as suas sujeiras. Me ajuda, Senhor,